Agora a gente vai tocar uma música do nosso último disco, que se chama A Chave da Porta da Frente. Eu quero agora.